Este programa é um oferecimento dos patrões do Jurassicast. Queremos agradecer Dormir de Coração, Calaveira, Brunão e o Miote. Obrigado. Ado. Caralho, meu, tô um imbecil mesmo, hein? Porra, mas tu não sabe falar junto, velho. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio. Nós temos o Hulk. Este que nos fala é o Calaveira, está comigo aqui. Esse tetudinho sedutor. Inclusive, eu encontrei o Miote hoje. Pessoal, vou falar pra você, o Miote tá com uma pança tão gigante. Tô, caralho, não tô, não. Aí ele virou pra mim e falou assim: você pode comer, porra? E eu emagreci. Eu falei: emagreceu, Miote? Ele, eu tava com 100, aí eu vi. Foi pra 99. É! Meu genro! Leonardo Miote! Seja bem-vindo ao Jurassicast! O genro Leo, porque eu nunca tinha apresentado o genro Leonardo Miote, né? É verdade. E aí, galera, depois dos trailers de Batman e Superman e do Star Wars, eu estou com o meu amigo Momoa. Por quê? Você não sabe, não? Não, o que que... Foda-se Marvel. Ele falou isso? Ele escreveu. Olha só, o Momoa é muito escroto, né? O nego pegou um cartaz dele de Aquaman e levou pra ele assinar. E ele escreveu: Jason Momoa, fuck Marvel. Tá comigo aqui também o chorão do Brunão. Choro mesmo, Star Wars demais, foi foda, Disney, eu te amo. Fala, galera, e Avengers pra mim é Hulk mais 5. Sem dúvida. Eu vi um comentário na internet quando saiu Os Vingadores, o cara falando assim: e aí, alguém já viu o filme do Hulk e seus amigos? Está comigo aqui também ela, a Belina. Eu sou gênia, bilionária, playboy, filântropa. Queria. Queria. De gênia não tem nada. De filantropa, muito menos. Bilionária. Milionária, puta que pariu. Internéticos, como vocês já escutaram as referências, hoje nós vamos falar de Vingadores, cara. Esse filmaço, porra, é um filme bom pra caralho, tá mesmo? E é porque é, porque é. Vamos falar sobre isso. E o Miote vai começar com a polêmica. Esse programa aqui tá indo ao ar num dia especial, diferente, antecipando a estreia de Vingadores, a Era de Ultron, que tá agora no cinema. E, quer saber? Segunda-feira tem Jurassicast sobre o que, Miote? Sobre o Vingadores 2. Exatamente. Vingadores, Era de Ultron, vem aí no Jurassicast. Então, se prepara, escuta esse aqui. Vai no cinema, pá, pipoquinha, não sei o quê. E segunda-feira, Avengers 2. É isso aí. Bom, pra mim é um filmão, pro Miote não é, enfim. Eu acho um filme legal, Vingadores, que tem lá seus méritos, e hoje vai ser daquele jeito. Hoje a gente vai falar tudo que pode e que não pode sobre o Hulk, né, Brunão? É, exatamente. Tá vendo? O filme é o Hulk, não é Vingadores. Melina, eu quero fazer uma pergunta pra você. Você sangra? Muito, mais do que eu gostaria. Ai, eca! A vitrine deste programa foi patrocinado pela Fiction Corporation, www.fictioncorporation.com.br. The Avengers. Os Vingadores. Como nós hoje temos os nossos especialistas em inglês, né, Bruno? Que é o Miotti e a Mel. Billy Wilder, Tô aqui pensando no número na minha cabeça. De 1 a 10, diga o número de vocês dois aí. 7. 9. Eu pensei no 10, então a Melina ganhou. Então hoje, pra variar, Brunão, a Melina vai falar o título do filme em qual língua? Lituano. Não, bota aqui, Guzerat. Que diabo é isso? Não sei, cara. Mas tem letras que a gente consegue falar? Tem. Já vi aqui, tô colando aí, vai. Nossa! Peraí. Vai lá, bonitona. Eu não sei nem como se pronuncia. Evangelza. Caralho, meu microfone chegou hoje, velho. Cagando tudo de água aqui. Evejaça 2012, exatamente. Dirigido pelo Joss Whedon. E o roteiro dele também, e o Zack Penn. Exatamente, cara. O que, que esse Zack Penn já escreveu, hein? Só filme de herói. O Incrível Hulk, X-Men 2, X-Men O Confronto Final, Elektra, por incrível que pareça. Todo mundo tem alguma coisa ruim, né, no currículo. Ah, fantástico. O último grande herói é dele, porra. Ai, meu caralho. Isso é bom. Ah, é legal O Último Grande Herói, vai. É, excelente. Muito melhor que Vingadores. Ah, não, Miotti, aí também nos zoa. A gente não vai ficar falando sobre o elenco, porque o elenco a gente já falou várias vezes aqui no Jurassic Cast. O filme, ele é estrelado por quem? Robert Downey Jr. no papel lá do Tony Stark, Homem de Ferro. O nosso Chris Evans lá, que atua igual uma porta, Steve Rogers, Capitão América. O Mark Ruffalo faz o Bruce Banner e fez os movimentos também do Hulk. O Chris Hemsworth, que é o outro que atua igual uma porta também, é o Thor. A Scarlett Johansson, que faz a Natasha Romanoff, ou a Viúva Negra. Tem o coitado do Jeremy Renner, que faz o Gavião Arqueiro, que é o Clint Barton. Tem o melhor de todos do elenco, que é o Tom Hiddleston, que é o Loki. O Loki tá demais nesse filme, cara. Ele é muito bom. É o vilão mais carismático do cinema, que né, que isso? Como é que é, Celina? Ele é carismático, pera cara. Aí, como é que é, Celina? Falei Celina. Você falou Celina? E eu não reparei, eu vou ouvir na Celina, edição. Depois você escutei na edição. Eu acho que você falou Celina. Como é que é, Celina? Como é que é, Celina? Como é que é, Celina? Como é que é, Celina? Tem o Clark Gregg, que é o agente Phil Coulson, que morre, mas não morre nesse filme, porque depois desse filme ele foi pra série de televisão dos agentes da S.H.I.E.L.D. Tem a Colby Smulders, que é a agente Maria Hill. Essa atua que nem uma porta mesmo. Ela consegue Que também é ruimzinha. É, ela Deus é a menina do céu, How I Met Your Mother. Tem o coitado do Stellan Skarsgård, que faz o Selvig, que é um cientista lá que apareceu já no filme do Thor e aí aparece nesse também. Tem o nosso querido Samuel Jackson, que faz o Nick Fury. Gwyneth Paltrow, que faz a Pepper Potts, aparece lá numa pontinha. Tem o Paul Bettany, que faz a voz do Jarvis e vai fazer o Visão no Vingadores 2. E por aí vai, o resto é desconhecido. Pra aqueles que não conhecem, Vingadores fala sobre uma invasão alienígena na Terra e os maiores heróis da Terra, que é o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América, a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro e o Hulk vão pra defender a Terra. Tudo um plano do Loki, né? Tudo arquitetado pelo Loki, que é a irmã afetada do Thor. Ele é o irmão adotivo macho do Thor, é isso. O Loki é o macho da família? É, você vê como o Thor é macho. Não, eu não tô achando ele enviadado, não, viu? Eu gosto do Thor, né, assim... É, filha, qualquer coisa que é sarada pra você, você gosta. É, verdade. Eu nunca vi uma pessoa com mais afliceta que a menina, cara. O cara é forte lá, eu gosto. Aí o cara é tesudo, aí eu gosto. O Chris Evans é um ótimo ator. É. Vingadores, ele foi sendo criado aos poucos com toda a história ali do universo Marvel, que Marvel Studios foi montando até chegar nesse filme, né? Ele foi o ápice. Ele teve um background antes que foi feito com... Não no Homem de Ferro, né? Acho que começou depois, né? Depois que o Homem de Ferro começou a fazer sucesso. Não, começou no Homem de Ferro, sim. Que o Nick Fury aparece na cena depois dos créditos. Ah, é mesmo. A cena pós-créditos do Iron Man, que a gente já falou aqui, é o Nick Fury chegando pra ele querendo falar da iniciativa Vingadores, né? E aí fica aquele, oh meu Deus, vai ter um filme dos Vingadores, ai papai. Aí depois o próximo filme da porra do Marvel Studios foi o Thor, velho. Foi o Hulk. Incrível Hulk. Que aí aparece na cena pós-créditos o Tony Stark pra falar com o General Ross sobre Iniciativa Vingadores. Também é uma cena whatever. Aí depois me veio o filme do Thor. Que... foi qualquer coisa, né? Aquela coisinha. E a cena pós-crédito é o que ninguém lembra? Tá o cara pegando o cubo mágico deles lá, que caiu na Terra, e o atrás dele tá o Loki, meio que tipo em forma fantasmagórica. Ah, é verdade. Tá fazendo tipo um espírito ali. Meio que controlando a cabeça dele. Encosto. Tipo encosto, isso. Nessa cena estendida de créditos é que foi apresentado ao mundo quem seria o vilão dos Vingadores, que aí todo mundo soube que era o Loki o vilão. No final desse filme, a última coisa dos créditos é o Thor vai voltar em Avengers. E o filme é de 2011. A partir desse momento, acho que todos os filmes fazem isso, né? Eu acho que o Hulk é o único que não faz. Logo depois teve o Homem de Ferro 2, e aí o filme que veio logo antes é o Capitão América, o Primeiro Vingador, não é isso? Isso. Eu gostei muito do Capitão América. O Homem de Ferro 2 é até antes do Thor. O Thor e o Capitão América é que vieram no mesmo ano, 2011. O Homem de Ferro 2 é de 2010. Dos filmes da Marvel, os únicos que eu realmente gosto são os Vingadores e o do Hulk. Porque os outros, pra mim, são extremamente dispensáveis. Todos. Não, o primeiro Homem de Ferro é bom. É verdade, o Homem de Ferro. É, desculpa, eu tinha esquecido disso. Então é o Homem de Ferro, o Hulk e os Vingadores. O filme sozinho do Thor eu acho uma bosta. Todos eles. É um pior que o outro. O do Capitão América é outra bosta. Inclusive o segundo. O segundo eu gostei. O segundo é muito bom, cara. Mas você não gosta do personagem. E acho que é isso que você tá colocando. Você tá colocando um personagem que você não gosta, você não tá vendo mais nada. É antipatia pelo personagem também, mas os filmes também são muito fracos. O Chris Evans é um merda, é ruim pra caralho. Ele é ruim, cara. Ele é muito ruim, não atua. A cara dele, ele só se vale do físico dele. Essa é a minha opinião. Depois vocês deem de vocês. Se vocês gostam ou não, enfim. Os que salvam são é o Homem de Ferro, que, porra, o primeiro é, velho, é perfeito. O Hulk eu gosto pra caralho. E os Vingadores eu também acho muito bom. Eu acho que você ficou muito focado no personagem que você não gosta. Porque o primeiro Capitão América é muito legal. Porque, assim, eu também não gostava do personagem antes de assistir. Eu fui assistir com o maior preconceito. Eu cheguei e falei, puta, meu Capitão América. Ah, é América, Estados Unidos, o cara da Segunda Guerra. Como é que vão colocar esse maluco hoje? Então, tipo, mostrou a história dele, eu comprei a história, eu achei um filme divertido, achei um filme legal. O Chris Evans não é o melhor ator do mundo? Não é. Mas assim, eu acho que ele casou com o papel, não é à toa que ele tá em todos os filmes. Se ele fosse tão merda assim, eu teria tirado ele pra fazer o segundo, não sei. O ator do Thor é um dos piores atores que já vi em cena e ele tá nos todos os filmes. Então, porque deve ter agradado de alguma forma. Eu acho o ator... Agrada vocês, meninas. Mulheres. Porque o homem... Mas mulher não dá dinheiro pro filme, não, porra. Não, meu bem, mas olha só. O filme de herói, ele é feito pro homem. O homem vai pelo personagem, você vai pelo abdômen. Não, eu vou pelo personagem também. Eu vou por um conjunto de coisas. Se fosse só pelo cara... Não, tem os pessoal que eu vou só pra ver o cara realmente. Né? Tem seriado que eu vejo, que, né? Eu particularmente gosto muito do filme do Capitão América. Eu achei que eles conseguiram trazer isso pra realidade. Eu comprei o personagem. O segundo filme é, eu acho, melhor do que o primeiro de história. Tem aquelas galhofadas toda de história em quadrinho, mas beleza, tem que ter. Eu acho que se você tá vindo ver um filme de herói, tem que ter mesmo. Então você já vai preparado pra aquilo. O filme do Thor, realmente, eu não gosto do universo do Thor. Tentei já ver o filme com os outros olhos. Não é à toa que o segundo filme eu achei melhor do que o primeiro. O filme do Hulk eu acho muito bom. E Homem de Ferro, então eu nem preciso falar nada, que é um filme perfeito. Os três? Não, o primeiro. O segundo ali e o terceiro só pra dizer que eu vi. Os Vingadores, assim, depois de toda essa preparação que teve dos outros filmes, cara, você já chega no cinema com puta hype. E pra mim ele foi correspondido, não sei pra vocês. Pra mim o primeiro Homem de Ferro é excelente, nota 5 de 5. O filme do Incrível Hulk é bacana, é legal, daria uma nota 4. Depois vem o Homem de Ferro 2. O Homem de Ferro 2 é um filme que ele é legal, mas ele não é tão bom quanto o primeiro, então ele perde bastante. Então ele acaba sendo um filme, sei lá, nota 3, entendeu? Ou 3,5, talvez. O bom do Homem de Ferro 2 é que a gente tem o primeiro contato com a Viúva Negra. Você sabe, né? É legal por conta da Viúva Negra, é legal por conta que aparece o cara bota outra roupa lá do War Machine, sacou? Dá uma desenvolvida, mas ele podia ter sido mais ousado, eu acho. Ele podia ter ido mais pra frente, podia ter explorado um pouco mais o negócio da bebida do Tony Stark. Aí vem o Thor, que eu acho horroroso. Até a primeira metade ele ia bem, sabe, assim, você fala, pô, que legal, tô conhecendo o Thor, o mundo dele, Asgard, os gigantes de gelo, não sei o quê. De repente, quando ele vai pra Terra, o filme morre, velho. O final, cara, pega o martelo e ele joga um tufão e o bicho, que era o catiço lá da planície, morre, simplesmente. Ah, era o destruidor do mundo, velho. Agora, Thor peida, o bicho morre. Uma história de amorzinho, sabe, eu achei chato. Thor é um filme esquisito. Pior deles pra mim, nota 1. O Capitão América, o First Avenger, eu acho um filme bacana. Eu boto ele com a nota 3 também, no mesmo nível do Homem de Ferro 2. Não acho um filme tão ruim, horroroso, assim. É um filme que, ok, ele vai contar a história do Capitão América, que é aquele símbolo, não sei o quê, que é um saco, mas a gente faz parte. Mas foi o único filme que dava pra contar a história dele na Segunda Guerra, e eles fazem isso, de certa forma, direitinho. Mas o que eu acho mais maneiro do Capitão América, o Primeiro Vingador, é a cena final, cara, que ele acorda no futuro, sacou? Ele sai correndo, eles estavam botando ele no lugar, e o cara chega, tá no meio de Nova York, sabe, assim, Nova York dos anos 2000, sabe? E aí, cara... Perdidaço, né? E aí você fala, pô, que maneiro. E o cara descongelou e já descongelou aqui agora, e ele já tá sendo aguardado pela SHIELD pra ser um cara fodão do Avengers, entendeu? E aí, logo em seguida, vem The Avengers, né? Que eu acho um filme muito bom, acho um filme divertido, acho um filme legal. É um filme que tem um problema sério pra mim de ritmo. Tem uma hora lá que o Homem de Ferro fala uma parada, ele fica conversando com o Bruce Banner, velho. Quem foi que escreveu aquele diálogo, velho? Que uma conversa sem sentido, ninguém tá entendendo nada, só os dois estão entendendo o que eles estão falando, velho. Eu acho o humor do filme num tom adequado, mas o que rouba mesmo a cena, cara, é a participação do Hulk. O Capitão América não segura o filme. O Homem de Ferro sozinho não segura o filme também. Ele é o principal, mas ele não tá ali sozinho. Ele tem que dividir a tela com os outros, entendeu? Só que o Capitão América e o Thor, principalmente o Thor, ele não tem, sabe, você não se envolve com o cara, entendeu? O Thor, cara, ali ele parece estar perdido, entendeu? E eu não consigo me conectar com o Thor, cara. Nunca consegui. Homem de Ferro, pra mim, é o melhor. Primeiro filme. Segundo, terceiro, não gosto. Acho um saco. Terceiro, já até falamos sobre isso, né? Não vale a pena dar pena. Começa muito bem, mas depois ele se perde. Capitão América 1, dormi no cinema, muito chato. Não gostei mesmo. Achei muito chato. O 2 fica bom? Achei bom o filme porque o Capitão América precisa de alguém com ele. Ele não funciona sozinho. Ele tem a Viúva Negra e o outro cara lá que eu esqueci agora quem é. Ele voa! Ele voa. Pois é, então ele tem dois personagens juntos, então o filme funcionou mais por causa disso aí também. Capitão América 2, o que eu acho mais legal é a parte da espionagem ali, da intriga e tal, com cenas de ação muito bem feitas, que são cenas de ação muito bem feitas. Thor, eu acho que ele se leva muito a sério. Esse foi o problema dos filmes. Principalmente o Homem de Ferro, você vê que não se leva muito a sério. Mas o Thor, Miotti, o problema é também nos quadrinhos, porque no quadrinho também se leva muito a sério. Pois é, mas às vezes, assim, um filme desse jeito, até, pode ser até um quadrinho, acaba não dando certo. Acho que por isso que o Guardiões deu tão certo, porque ele não se leva a sério. Então Thor 1 e 2, fica aquele lenga-lenga de sempre, é assistível, mas não é a grande coisa. O Guardiões deu certo porque todos os personagens são extremamente carismáticos. E a história é boa, né? A história é simples, mas funciona. O ritmo é legal, tem comédia. Tem uma puta trilha sonora. Todos, até o personagem mais sem graça, que é o cara lá, fortão, ele tem um puta de um carisma. O Thor não tem carisma nenhum. Nem o personagem do quadrinho e muito menos o ator. O ator, repito, ele só serve para as meninas. Incrível Hulk, gostei muito do filme. E os Vingadores agora. Aquele problema que eu acho dos Vingadores é que nem o Bruno falou. O filme, se não tivesse o Hulk, era um filme normal. Não teria nada demais. O Hulk que empolga, o Hulk tem as melhores cenas. Se não tivesse ele, eu acho que o filme não teria tanto impacto como tem hoje em dia. Porque eu lembro bem do cinema. Toda hora que o Hulk fazia alguma coisa, era a hora que a galera explodia. Sem ele, eu acho que não teria isso. De todos esses personagens dos Vingadores, desde a época que eu li os quadrinhos, o Hulk sempre foi o mais interessante de todos. Você quer ver, por exemplo, porradaria? É com o Hulk, cara, que ele quebra tudo, ele pula, ele quebra prédio, ele bate em todo mundo e consegue fazer um humor também em cima disso. Eu acho que isso que assim, chama tanto a atenção do Hulk nesse filme. O Hulk é maneiro, sabe, assim, mas eu acho que ele fica maneiro mais porque os outros são merdas. Do que ele ser muito maneiro. E porque eu acho que o Iron Man, que é o mais maneiro dos outros, ele tá tendo que dividir muito espaço com os outros, senão ia ficar um filme só do Iron Man. Eu vou explicar os Vingadores de um por um. Por que que ninguém gosta deles? O Capitão América, ele é uma propaganda imperialista americana. O Thor é um personagem feito nos filmes para as mulheres. A Viúva Negra tá ali só pra balançar os peitos. O Gavião Arqueiro tá ali por motivo de não sei o quê. De cota, sei lá. Não sei motivo porque ele tá ali. Cota dos retarda. Dos retarda, juro que eu não sei porque que ele tá ali. O Tony Stark, as pessoas precisam entender que elas não gostam do Tony Stark, elas gostam é do Robert Downey Jr. Isso, exato. Porque no quadrinho ele é diferente, né? Ele não é daquele jeito. No quadrinho ele é um bosta, velho. O Homem de Ferro nos quadrinhos, até, sei lá, os anos 90, os anos 2000, até fazer o filme, ninguém achava ele maneiro não, cara. O Homem de Ferro era um personagem, assim, do quarto escalão, terceiro escalão da Marvel, no máximo. Até o Chapolin, né, tinha mais sucesso que ele. Com certeza, sabe? Tinha mais fã do que o Homem de Ferro. O que fez o Homem de Ferro ficar maneiro foi o primeiro filme e o carisma inacreditável do Robert Downey Jr. Né? Sim, meu, esse cara, pra carisma, tirou um D20 ali, cara. Ele é muito bom. Jogou duas vezes o D20 e tirou 20 duas vezes, velho. É, o cara é muito bom. E ele, no papel, ficou sensacional. E a gente tava falando sobre isso alguns dias atrás, né, Bruno? Que os Vingadores em quadrinhos, ele não era grande coisa, né? Nunca foi uma revista que tinha venda, por exemplo, como a do Homem-Aranha. As vendas do Homem-Aranha, que sempre foi o principal herói da Marvel, sempre foram estratosféricas, sabe assim? Sempre foi a primeira em vendagem. Superava todo mundo. O Superman, Batman. O Homem-Aranha é o maior de todos. Só que logo depois você tem ali os secundários da Marvel, que é a galera dos Vingadores, que ainda fazia algum sucesso ali, o Hulk e em menor escala ali o Capitão América até fazia um certo sucesso, o Thor e o Homem de Ferro, os outros aí, Viúva Negra, não sei o que, isso aí sempre foi quinto escalão da Marvel, sabe? Tanto que eles participavam mais de outras histórias do que... Eles eram um elenco de apoio só, isso, né? Exato, era tipo a Melina. Outras séries de muito maior sucesso na Marvel do que os Vingadores. Principalmente, por exemplo, era assim, era Homem-Aranha, X-Men, cara. E depois do X-Men, sei lá, Wolverine. E aí lá pra baixo é que ia vir Capitão América, Thor, o Homem de Ferro, sabe? Realmente era um grupo que não fazia muito sucesso. O Hulk, inclusive nos quadrinhos, sempre foi mais importante do que os Vingadores. Sempre foram heróis que não eram o primeiro escalão da Marvel. O primeiro escalão da Marvel era Homem-Aranha e X-Men, cara. Universo mutante. E aí depois vinha Quarteto Fantástico, Vingadores e tal, Homem de Ferro, não sei o que, Hulk. Acho que o Hulk talvez estivesse mais perto ali dos X-Men do que os outros. Por que diabos resolveram fazer um filme dos Vingadores, sendo que era um grupo de heróis que não tinha nenhum apelo? Porque a Marvel Studios, não tinha outra opção, cara. Porque o que que acontece? A história do Marvel Studios, a gente até já mencionou um pouco isso no último programa do Demolidor, mas vale a pena relembrar aqui. A Marvel, ela tava passando por uma série crise nos anos 90, onde ela vendeu os direitos dos personagens para vários estúdios para poder ter caixa, para poder pagar suas dívidas, com gráfica, dívida, com um monte de coisa, com os seus artistas e tal, e continuar. Ela abriu falência, cara, a Marvel. Então ela fez isso para poder ter grana. E aí vendeu os seus medalhões, que foram quem? Vamos de novo. X-Men, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico. Vendeu também direitos de Demolidor, vendeu direitos Motoqueiro Fantasma. Vai fazer o quê? Teve quem quisesse comprar, compra essa porra. Vai, leva essa é minha. Legal, velho. É, enfim. E ela não vendeu Capitão América, não vendeu Iron Man, vendeu o Hulk pra Universal, não vendeu Homem de Ferro, exatamente porque esses ninguém tinha interesse. Ok, são heróis, conheço e tal, mas ninguém nunca vai querer ver filme desses porra. Só que aí, cara, com o tempo passando, a Marvel conseguiu estabelecer seus filmes conjunto com outros estúdios, ou seja, o estúdio fazia o filme do Homem-Aranha e a Marvel era parceira. Ela entrava ali, não como Marvel Studios, mas como Marvel Comics. E aí os filmes foram fazendo dinheiro, ela ganhava alguma participação nos lucros e aí conseguiu montar um caixa e abriu o Marvel Studios, onde ela ia se dedicar a fazer os filmes. Pra fazer os filmes do Marvel Studios, quais são os personagens que eu tenho? Eu tenho Homem de Ferro, tenho Capitão América, tenho Thor, e aí teve que apostar nesses caras. Tanto daqui que a gente tá falando que o melhor filme da Marvel Studios foi o Homem de Ferro, que foi o primeiro lá, e depois só começou a ficar bom mesmo quando chegou nos Vingadores e depois com Guardiões da Galáxia. A Marvel vem acertando, todo mundo fala, a Marvel, muito bem e tal, a Marvel vem acertando. Mas se você pegar no geral, todos os filmes dela, nem toda vez ela acertou muito bem. É o que eu sempre falo. Dez primeiras posições de mais vendidos de janeiro de 95. O primeiro, Amazing X-Men. O segundo, Astonishing X-Men. O terceiro, Arma X. O 4, Mutantes Geração X. O 5, Gambit. O 6, X-Factor. O 7, X-Men. O 8, Spawn. O 9, X-Calibre. O 10, X-Men Chronicles. Era só X-Men, velho. Anos 90. E o Spawn. E o Spawn. Você vê, o Batman é o 16º da lista. O Superman, 21º. O Homem-Aranha tava no 22º mais vendido. O Hulk, 39. O Hulk tá depois da revista do Robin, velho. Nossa. Caramba. O Fantastic Four tá em 51. Até agora eu não encontrei nenhum Capitão América nem Homem de Ferro. Ó, Avengers, 77. Então, no final das contas, o que você tá querendo dizer era simplesmente não tinha opção mesmo. Não tinha opção, cara. Dentro desse princípio, a Marvel começou a construir todo o universo dela dentro das cartas que ela tinha pra usar. E pra reunir todo mundo nos Vingadores, que eram os personagens que ela detinha os direitos. Ela fez bem em não vender esses caras, exatamente porque esses são os que formam o core dos Vingadores. É claro que Homem-Aranha já fez parte dos Vingadores, Wolverine já fez parte dos Vingadores, até o Fera dos X-Men fez parte dos Vingadores, entendeu? Todo mundo acha que ficava desempregado e ia lá nos Vingadores, né, pedir um bico, né, ô, mano. É, na verdade, se vocês perceberem, eles colocavam sempre os heróis mais populares nos Vingadores pra ver se levantava a moral. Pra ver se levantava, exatamente. Fazem isso até hoje. Você aí, que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acessa aí patreon.com/JurassicCast, assine e seja um dos nossos patrões. Por que você não gosta dos Vingadores, Miote? Não, eu gosto dos Vingadores. Quais são os problemas dos Vingadores pra você? Problema de ritmo. Eu acho que tem hora que fica muito cansativo, um filme muito grande. O começo do filme já é lento. Normalmente, você tem um filme blockbuster desse, a primeira cena já é de você ficar assim, caraca, que foda. E a cena é meia boca, velho. É o Loki roubando o cubo, né? É o Loki roubando o cubo e controlando a mente lá do Gavião, porque como não tinha mais ninguém pra ajudar, deixaram só o Gavião. E porra, ninguém faz isso, né, Nick Fury? Tu tá de sacanagem também, né? O Nick Fury não consegue dar um tiro, acertar uma pessoa. Esse Nick Fury do filme tá bem merda, né? Não faz nada. Ele vai atirar, o cara só tem um olho. Ele fecha o olho bom, velho, pra atirar. Ele fecha, cara, o olho. É verdade, né, cara? Ele... é tiro intuitivo, né? É verdade, pô, cara. O cara é tiro Jedi. Use a força. É, porra. Muitas briguinhas entre eles, que eu acho um saco esse negócio de briga dos heróis ali. Tudo bem, é da história, tem que brigar pra depois ficarem unidos, essa porra toda, mas eu achei que foi um saco. Eu achei que foi muita coisa disso. Sabe o que é isso aí, cara? Isso é um vício que foi importado diretamente dos quadrinhos. A Marvel, nessa época, nos anos 2000, ela tava passando por um problema nesse sentido, que os roteiristas, eles não conseguiam fazer os personagens dialogarem. Como é da Marvel Studios, então eles importaram essa merda pro filme, eu concordo com você, cara. Isso é tão chato, cara. Eu me divirto pra caramba com os Vingadores. Mas, cara, aquela cena inicial que eles capturam o Loki, e aí começa a sair o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro na porrada a troco de nada. O Thor já tinha salvado a Terra no filme anterior. Por que diabos ele entrou no porta-aviões lá, arrancou o Loki de lá, aí o Homem de Ferro... Ih, quem ele pensa que é? Vou lá dar uns tapas nessa loura. Aí ele saiu voando, aí saiu o Capitão América. Eu vou também. Por quê? Eu vou. É ridículo pra caralho. É ridículo, cara. Aí o Thor dá uma martelada bizarra no Capitão América. Velho, queria matar o Capitão América ali. Ele queria, porque ele ia matar. Se não tivesse o escudo lá de Blungonion dele lá, ele ia matar. Velho, mas ele dá uma porrada e explode metade da floresta tropical. Aí eles olham um pra cara do outro, olham e voltam e falam assim, é, né? E aí? Por que a gente tá brigando? Aí chegou o Capitão América, óbvio, né? Chega lá o... America! Ele voa, parem. Aí eles, tá bom, vamos parar. É ridículo, cara. É ridículo. Nossa, essa cena inicial é ridícula. Eu concordo que é ridículo pra caralho, mas isso daí é exatamente o que sempre aconteceu no caralho da porra dos quadrinhos, não só dos Vingadores, mas de qualquer maldito super-herói que se encontre pela primeira vez com o outro, cara. Principalmente nos quadrinhos da Marvel, mas também nos quadrinhos da DC. Sempre que um herói encontrava o outro pela primeira vez, eles saíam na porrada, independentemente do que tivesse acontecendo. Podia estar acontecendo um cataclisma, caindo um meteoro. Se os dois se encontrassem, um ia pensar que era culpa do outro e iam cair na porrada. Tava lendo outro dia uma revista clássica do Homem de Ferro que eu comprei pra ler, porque eu nunca tinha lido Homem de Ferro, sempre achei uma merda. Primeira historinha, ele encontra o Namor. O que é que eles fazem? Cai na porrada. Tava lendo a primeira revista do Hulk lá, não sei o que, encontra o Wolverine. O que é que eles fazem? Cai na porrada. Homem-Aranha encontrou o Demolidor. Cai na porrada. Essa cena é uma coisa meio feito fanservice pro fã de quadrinhos, que era, se os heróis vão se encontrar, eles vão sair na porrada. Isso é o universo Marvel, cara. Tem quem goste dessa porra. Eu acho desnecessário, acho que pro filme fica realmente sem sentido, mas a cena de ação em si, do Thor e do Homem de Ferro brigando, principalmente antes do Capitão América chegar, eu acho maneira, bem feita pra caramba. Isso eu tenho que reconhecer. É uma porrada franca e é legal ver os dois brigando, mas é desnecessário, eu concordo com vocês. E até esquece que o Loki tá lá solto, né? Isso. Eu tô aqui, o Loki, ele só dá um passinho pro lado, ele vai saindo de fininho, ele, deixa esses dois brigando. Isso aqui é o mais escroto, o Loki nem vai embora, né? Ele fica lá esperando, vendo aquela palhaçada. Que palhaçada. Não faz muito sentido realmente essa cena de pancadaria gratuita. Tipo, você veio aqui, não fui com a tua cara, vamos sair na mão. É tipo um não fui com a sua cara mesmo, né, velho? Sabe que nem os caras que se trombam na balada, qual é que foi e tal, e aí quer brigar por nada? É isso. Só que assim, rende cena maneira. Não é à toa que o Loki, isso também é uma coisa que eu achei que ficou, a primeira vez foi legal no filme, a segunda já é meio chato. Tipo, o personagem vai falar, aí vem o outro e corta a frase do que tá falando. Tipo, isso acontece acho que umas 3 vezes no filme. Eu acho que o que eles tentaram fazer foi mostrar que o Loki tava tentando manipular eles o tempo inteiro, desde a hora que ele foi capturado, entendeu? Não, ele começa a manipular depois, com o poder dele. Então, cajado, lá do inferno. Não, show, cala a boca. Tô falando, você me interrompe? Você me interrompe? Ainda deixei você me interromper? Ih, acho que o Loki tá participando da gravação, escondido, velho, sério. Eu acho que o diretor queria dizer isso, só que ele falhou nessa parte. A parte da influência, você começa a perceber depois que ele é capturado. Não é à toa que, por exemplo, a hora que a porrada tá comendo, ele podia dar um passinho pro lado, sabe assim? O Sirizinho vai pro lado, some, sai correndo, ninguém viu? Ele podia ter fugido ali, mas ele ficou, ele quis ser capturado ali. Mas a gente só vai perceber isso depois. O plano dele era enlouquecer ser o Hulk, né? Deixar o Hulk solto pra lascar todo mundo. Mas o que rola antes, cara, é desde o começo tem essa rusgazinha entre eles, assim, um de ficar provocando o outro, sabe? O Tony Stark, quando chega, começa a provocar todo mundo. Capitão, não sei o quê. Olha o Thor e tal, você é fortinho e tal, sabe? É babaquice. Parece a quinta série. Parece que a gente voltou pra quinta série. Como é que é o nome daquele desenho que ficava? Get along, gang, get along. A nossa turma. Essa é a nossa turma, cara. Isso, exato. É a malhação com superpoderes, né, cara? Sabe aquela galera com problema de autoafirmação, que precisa sempre se autoafirmar o tempo inteiro? Isso, um fica querendo ser melhor que o outro. Eu sou o Thor. Grandes merda, eu sou filântropo, pitudo e sou gênio. Aí outro, e quem você? Eu sou o Capitão América, eu vim da Segunda Guerra. E você, Banner, quem é você? Velho, me deixa em paz aqui, eu não tô sabendo porra nenhuma. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Só faltou alguém responder isso. A parte das conversas de Technobabble. É um Mumble Jumble. Mumble Jumble, sabe? O cara fica assim, porque a teoria do não sei o quê, e fala, não sei o quê, e você fica assim, cara, o que esses caras estão falando? E isso realmente vai importar pro final? Não, whatever. O importante era a Viúva Negra roubar o pau do Loki lá e enfiar na máquina, sabe? Isso também eu achei muito merda, cara, porque assim, a Viúva Negra, ela é humana. Tudo bem que ela tem lá os skills de super agente, de espiã, tem lá uns golpe ninja. Mas, cara, você fazer uma parada de fechar um portal paranormal, eu acho que deveria ter posto outro. Você queria botar o Capitão América pra fazer isso? Alguém mais sobre-humano. Alguém mais gostoso. Alguém assim pra rasgar a camisa, saca? Eu sabia que meu Deus, eu estou fechando o portal. E coincidentemente os meus músculos estão aparecendo. E a minha roupa tá dissolvendo. E a minha roupa está aparecendo. E a Melina? No caso dela é assim, né? Que isso, cara? Gente do céu, onde vai esse programa? Esse programa tem que ser PG-13 depois desse. PG-13? PG-18. Ai, Chris Evans, vai! Fechou o portal! O Hulk demorou muito a aparecer. Mas é um mistério, né? Ele só aparece duas vezes no filme, sabe? Se ele aparecesse mais, poderia ser melhor. Pois é, o lance do negócio é que eles tratam nos filmes dos Vingadores o Hulk como um problema, né? Inclusive, é muito o que vai acontecer no Avengers 2, assim. Ele como um problema. Ele tá lá pra ajudar e precisa do cara, porque, pô, o cara destrói e esmaga todo mundo, mas ele é meio incontrolável, sabe? Assim, quando o bicho pega, se você não consegue controlar ele, já era. Ele não tem amigos nem inimigos, ele vai batendo em tudo que tem na frente dele, né? Até que no final não, né? No meio, na onde que ele aparece pela primeira vez, ele tá descontrolado, então ele vê qualquer coisa pela frente, ele quer bater. E é aí que ele rola a porrada com o Thor, né? Que é uma porrada maneira, que faz sentido. Ali sim, ali com certeza. Ali faz um sentido e é uma luta maneira e tem fanservice, porque tá lá o Thor e o Hulk descendo a porrada um no outro. O Thor é um deus, né? Então ele tem poder pra bater no Hulk de verdade e também apanhar e conseguir só sangrar um pouco o nariz, né? Mas o que eu acho maneiro dessa cena é que o Thor invoca o Mjolnir, né? O martelo. É o miau miau. E aí começa a dar no Hulk, não sei o que, uma hora lá ele cai, o martelo cai e o Hulk vai tentar levantar e só o Thor consegue levantar o martelo porque só o Thor é digno de levantar o martelo do Thor, não sei o que, essa porra toda. O nego fala, pô, com a força toda do Hulk ele não consegue levantar, sacou? Mas faz sentido a porradaria. E aí, pô, pra tirar o Hulk da parada, vem um avião e atira nele, o Hulk monta em cima do avião e arranca. Pô, aquela cena toda do Hulk é muito maneira, né? Enquanto isso, tá a porra do Homem de Ferro tentando fazer rodar a turbina, velho. Essa porra. Não, é legal, mas assim, mas é uma cena também que eu acho que ficou muito enrolada. Pois é. O problema é que eles levam uma porrada muito grande no início do filme. Velho, eles são os Vingadores, são os heróis mais poderosos da Terra, são tipo a última linha de defesa da Terra, e eles se fodem por causa de um cara que sabe atirar flechas. Isso, pois é. Aí ficou esquisito isso. Pô, é legal os atos heróicos dele. Pô, é legal o Homem de Ferro rodando a turbina pra não deixar o porta-aviões cair, sei lá, em cima de San Diego. Ah, merda, não ia ter mais Comic Con. Olha que bosta. Aí ia cair lá, eu não lembro o nome da cidade. Ou Los Angeles, sei lá. É sempre uma dessas. Nunca cai, sei lá, em Orlando. Aí o Brunão, não! É. Não! Salva! Só que assim, os caras são invadidos por humanos normais, que estão sendo controlados, as mentes deles estão sendo controladas, e por um cara que atira flechas bem pra caramba, que devia estar nas Olimpíadas. Isso que eu não compro. O cara, ele é humano. Qualquer porrada que ele toma na cabeça, ele apaga, ele cai. E isso daí ficou no filme como se o Arqueiro Verde tivesse um mega power poder. Arqueiro Verde, acho ótimo. É Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, é. Arqueiro Verde é da DC. É o Arrow, eu tomo. É que o Arrow deve ser gostosão, aí é por isso que tá pensando nele. Porra! Tô confundindo as coisas. Tá confundindo as punhetas. Aí eles precisaram tomar uma coça monstra de um cara com uma flecha. Aí o Coulson morre também, ok. Daí que ele morreu, tô nem aí. Nem morre, né? Porque ele tá aí no Agents of S.H.I.E.L.D. e pronto. Aí eles vão embora e fica todo mundo assim, pô, que saco, né, cara? A gente é tão bom e a gente tá aqui brigando uns com os outros e nós poderíamos... Parece que eles só se uniram mesmo quando o cara morreu. É, não, foi uma motivação. Mas eles ficam assim, nossa, nós somos tão bons, né? Nós podíamos nos juntar em prol da humanidade, né? É, vamos fazer isso? Vamos, por quê? Ah, sei lá, não tem nada pra fazer, bora fazer, bora. E vai. Essa motivação eu achei que ficou fraca. Na verdade, eles se juntam pra deter o Loki que quer se apoderar lá e abrir o portal e foder o mundo, né, cara? Pô, né, assim, os caras, eles têm poder pra fazer alguma coisa, eles têm que fazer alguma coisa, né? O Capitão América não trabalha na Vivo. Quê? Tô falando, o Capitão América não tem um outro emprego, velho. Ele não trabalha na Vivo. O super poder dele é cancelar a sua linha, né? É. Tipo, o trabalho dele é esse, é defender o mundo, caralho. É te deixar no holding. Isso, Tony Stark tá lá porque, porra, ele é o Homem de Ferro, né, velho? O Thor, ele é um deus. Nessas horas que esses caras têm que resolver a parada, né? Outra coisa que me incomoda muito, aquela prisão armadilha, que o Thor cai lá e ela se espatifa. O que eu acho legal é que aquela prisão, eles falam que era uma prisão para o Hulk. Para, né? O Hulk, exatamente. Mas o Hulk não morre. Não, mas a ideia não era morrer, não era matar o Hulk. Era tirar ele dali. Era pra tirar ele da nave se desse alguma merda. E essa cena cena que eu acho escrota, que logo depois o Thor caiu, fez o diabo a quatro, não sei o que, e aí ele vai, e aí tem uma cena que eu tenho a impressão de que ficou faltando alguma coisa, foi cortado e o diretor não quis, faltou tempo, enfim, não quis botar, é pra cena fazer sentido, porque o Thor cai, e aí ele levanta, tá meio coisa, aí tá lá o martelo, ele vai tentar chamar o martelo pra mão dele, o martelo não vem, aí corta a cena, acontece coisa pra caralho, e aí de repente o Thor pega o martelo e tá tudo bem. Não, mas aí é que tá. Qual deveria ter sido a explicação? Que, de fato, não ficou explicado. Não foi bem dirigida essa cena. O que que o primeiro filme do Thor diz? Que o Miau Miau só vem pra quem for... digno, né? E ele fez merda e não era digno. E é um merdeiro, aí ele perdeu a dignidade. Aí o martelo não voou também. Então babaca também não voou. E aí ele teve que aí bater ele teve um papo. Uma crise de novo. Aí ele... pô, cara, eu sou mó babaca. Alguém quer um café aí? Porque é assim, né? Ele consegue pegar o Miau Miau sempre que ele serve comida pra alguém. Aí ele deve ter dado uma banana pra alguém. Toma essa banana aí. A Miau Miau... opa! Agora sim! A Miau Miau vai e volta. Se tivesse a cena dele servindo um café pra alguém, me explicava a porra do Miau Miau. Mas por que você tá aqui, grandão? Ele... não, é porque eu tenho um martelo mágico. Ele é meio temperamental. E ele tá de birra comigo. Toda vez que eu dou uma de babaca, toda vez que eu dou um beijinho no ombro, ele fica de birra. Ele fala, também não vou. Aí eu tô aqui porque, pô, vai dar uma merda. Eu vou ter que ir lá e tal. Eu preciso do Miau Miau. Tanto que na hora que o Miau Miau responde, é quando ele faz a carinha de dodói dele, entendeu? Porque são dois, que são o Capitão América pra fazer carinha de dodói e o Thor. Eu nunca vi, velho. Porque o Capitão América, ele é tipo líder, né? Ele é pra ser o mais justo deles, assim, o mais virtuoso. Ele é o sempre que pensa nos outros, que mais se propõe a fazer tudo pelos outros e tal. Aí você bota o Chris Evans fazendo beicinho. É verdade, isso é muito beicinho. Triste, velho. Ele tá fazendo beicinho, que nem o Wilsinho, no Demolidor. E ele fica com a testa assim, enrugadinha, tipo, mas eu sou bonzinho. Internet, você já viu o ensaio sensual fotográfico lá no site do Jurassicast, com as camisetas e produtos do Jurassicast? Então clica lá e acesse o site www.jurassicast.com.br e veja os nossos produtos sensuais e transudos. Olha só, internet, parece que o filme dos Vingadores é o pior filme do mundo. Não é. A gente tá pontuando as partes do filme que foram idiotas, foram mal feitas, foram mal explicadas. Mas o filme tem cenas memoráveis. Não é com relação à dramaticidade, é com relação à ação. Mas isso, na minha opinião, não desmerece, porque os Vingadores é um filme de ação. Obviamente, não é um filme pra você ficar pensando, pra você ficar, ó, tipo, sinais, alguma coisa nesse sentido. Não é. É um filme de ação. Eu já começo com uma. Quando ele tá na Alemanha, o Loki. Sim, é uma cena legal. Botando todo mundo pra se ajoelhar. Ele é meio Zod, né? Ele gosta que o pessoal se ajoelhe perante ele, né? Essa cena tava muito boa, Miotti. Até a hora que entra o Tony Stark tocando esse AC/DC. Não, eu acho maneiro, pô. Personagem foi elevado, né? Sei lá, enésima potência. Então mostra o Tony Stark fazendo as coisas dele, o Loki sendo uma diva maluca. Mas aquilo ficou idiota demais, entendeu? Fica, ah, beleza, chega lá a Viúva Negra de Ato, aí chega o Capitão América, aí chega ele hackeando todo o sistema de som da festa e tocando em AC/DC. Mas essa é a cara do Tony Stark e o jeitinho dele chegar, entendeu? Fazendo estardalhaço, mostrando, olha como eu sou fodão. Ele sempre foi isso. Essa cena, ela se passa na Alemanha. Da última vez que ela abaixou, se ela... inclusive eles falam isso na cena, dou a entender a cena montada dessa forma, a última vez que a Alemanha se ajoelhou pra alguém, aconteceu o nazismo. E é por isso que aquele cara vira e fala assim, eu não vou me ajoelhar pra ninguém. Porque eles estão falando uma referência direta ao Hitler. Ele tá mandando a Alemanha se ajoelhar. Vem cá que eu vou mandar vocês. Aí o cara, não, não vou fazer. Ele ia pulverizar, o Capitão América defende. Quer dizer, tem todo aquele pesar histórico por trás, porque você tá vendo um alemão resistindo a um déspota, ou enfim, a um maluco. Um tirano, né? Um tirano, exatamente. Aí chega o bicho lá cantando esse AC/DC. Essa, pra mim, é a pior cena do filme disparada. Ah, mas é o Tony Stark. Corta vocês. Mas pra mim, ela é a pior cena disparada. uma cena que eu acho maneiríssima é a partir da hora que os Vingadores resolvem deixar de ser bichas e resolvem agir em conjunto, né? Que eles vão pra Nova York pra tentar pegar o Loki, e o Loki vai lá, abre o portal e tal, e aí é que o filme realmente começa, por assim Sim, dizer. Começa, né? E termina, porque é uma cena de ação até o final, né, cara? Chega o Tony Stark, chega aqueles lagartão e tal, o Tony Stark, eita pleura, aí sai correndo do bicho, o bicho vai correndo atrás deles, aí os Vingadores começam a fazer aquele negócio ali. As cenas de ação desse filme são muito bem montadas, acho que é por isso que esse filme já fez tanto sucesso, né? Essa última sequência inteira, né, dele chegando em Nova York, descendo a porrada e atirando, e o Homem de Ferro pra lá, e o Homem de Ferro pra cá, e aí quando você acha que o bicho já pegou, que já era, e chega o Hulk de motinha, chega o Bruce Banner de motinho, né, velho? No meio do nada. É, porque o Homem de Ferro que montava o Lambreto, agora o Hulk. É porque vem aquele negócio, caraca, e agora? Ferrou, né? Como é que a gente vai matar aquele lagartão ali? Aí vem o Hulk. É, aí vem o Hulk. Aí os caras olham assim. Vocês ainda precisam da minha ajuda? É. Então, como é que a gente vai fazer você ficar com raiva? Ele, eu tô sempre com raiva. E cara, ele cresce essa hora e dá um murro no lagartão, velho. Essa cena é foda. Cara, essa hora eu levantei do cinema. Não, essa cena foi foda mesmo. Eu levantei do cinema e ele, sabe, capitão, esse é o meu segredo. Eu tô sempre com raiva. Mas por que que ele tá sempre com raiva e no começo ele se descontrolou lá dentro do porta-aviões? Porque será que foi pela influência ele caiu e machucou. Do cajado? Tinha influência do cajado, ele caiu e machucou também. Isso aí é porque o filme foi mal dirigido em algumas partes. Isso aí foi erro de direção. É, porque se ele falou que ele tá sempre com raiva, então podia ficar explícito que era a manipulação do Loki na cabeça dele. É, exatamente. Aí não deu muito a entender, sacou? Eu procuro entender que foi assim, mas pra quem tá leigo ali, não prestando muita atenção, não vai fazer muito sentido, mas é, tudo bem. É, dá a entender que o Loki meio... Manipulou. Manipulou e dominou o Hulk, entendeu? Escuta o Hulk gritando, o Loki dá aquele sorrisinho cínico. Exatamente. É porque o cajado do Loki, em teoria, estaria influenciando eles o tempo inteiro ali, que é uma daquelas pedras... Joias do Infinito. Joias do Infinito. Aquela cena que o Hulk dá um burrão. Cara, eu lembro de ter levantado do cinema, de eu ter feito assim. Eita, pior! Cara, eu. Aí é a hora que o filme começa a se vender. Aí você esquece de todas aquelas babaquices que a gente apontou. E aí você começa a se focar só nisso, né? Você começa, tipo, a curtir aquele momento. A curtir a ação. Porque aí acabou a historinha, acabou blá blá blá. Acabou novelinha mexicana, acabou tudo. Aí é só ação, porrada. E um problema que você fala, porra, como é que eles vão fazer pra resolver isso? E aí tudo se foca nisso e tudo anda. O bom dessa sequência final, que não é ação exagerada que nem o Transformers é. O Transformers você cansa. Essa você não cansa de ver. E aí, meu irmão, é aquela pancadaria louca, aquela doideira, e você vê o melhor de cada herói, cada um fazendo o seu melhor, aí o Thor vai lá, joga raio da parada, e ele começa a fritar todo mundo, e o Hulk começa a dar porrada e destruir um prédio com cada porrada que ele dá. E, cara, vamos combinar uma coisa, da hora que o Capitão América vira pro Hulk e fala assim, Viva Negra, vai balançar seus peitos pra lá. Gavião Arqueiro, vai pra aquele prédio e atire suas 12 flechas. Thor, vai jogar raio pro buraco. Hulk, aí o Hulk olha pra cara dele e ele, esmague. E o Hulk abre um sorrisão, velho. É, Hulk. E já pula no prédio e começa a esmagar mesmo. Aí ele começa a bater no prédio. Ô, velho, era pra ele. Hulk, é os caras, não é os prédios, não. É o Hulk. Ai, caralho. Ele, aí ele começa a bater nos caras, né? É pancadaria o filme inteiro até a hora que o filme acaba. O Calaveira falou que pulou na parte do... Que empolgou pra caralho na parte que ele dá o soco. Mas que eu empolguei mesmo foi na hora que ele pega o Loki e destrói o Loki. E varre o chão com o Loki, né? Eu sou um deus, sua criatura e mudei. Pum, pum, pum, pum, pum. Deus fraco. E ele sai andando assim, o Loki... Tem outra cena muito boa do Hulk, a do velho. Thor também, né? Isso, que ele tá lá descendo o cacete, um monte de gente, não sei o quê. Aí eles terminam, ele e o Thor, aí estão os dois assim. Aí você fica olhando, aí o Hulk, pá, no Thor. O Thor olha pro Hulk e fala assim, é, isso aí. Aí o Hulk, pum! Pulão, ele não esqueceu da surra que ele tomou, não, né? Não esqueceu, não. Muito bom, cara. Outra cena do Hulk sensacional é depois que o Tony Stark, porque os caras vão terminar de chegar, né? Eles não estão conseguindo fechar o portal. E aí o governo americano, né? especialista em fazer merda, resolve jogar uma bomba atômica em Nova York. Não, vamos resolver tudo, a gente joga uma bomba atômica. Não, não é o governo americano, não. É a galera up do Nick Fury, né? São, tipo, sei lá, os líderes mundiais de alguns países, e entre elas está a enfermeira tarada do lobisomem americano. Sim, é isso mesmo. Excelente. Exato. Porra, aí eles soltam o míssil, aí o Homem de Ferro vai, pega o míssil e joga no buraco, né? No buraco lá do Tatu, e aí nessa hora a Viúva Negra consegue finalmente fechar a porra do negócio, e ele cai, consegue passar, né? E aí o Hulk pega ele no ar e tal, e pousa, e aí quando tá no chão, o nego tá daquele jeito e tal, aí joga máscara pra longe, não sei o que, uma cena toda, aí o nego fica, meu Deus, ele morreu, não sei o que, aí o Hulk dá um gritão, ai, ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? Ele, ai, caralho. Diga que algum de vocês não fez esse boca a boca. O nome do filme deve ser Ainda Bem Que Temos o Hulk. Outra coisa que foi muito boa nesse filme também foi a trilha sonora. Ah, o Alan Silvestre, porra, porra, muito boa. Empolga pra caramba a trilha. Tema principal dos Vingadores que é empolgante pra caralho. Alan Silvestre, meu. Quem é Alan Silvestre, meu? Relembra os Jurassic Cast. De Volta para o Futuro, Forrest Gump, Predador. É muito filme. E é um sucesso atrás do outro. Deixa. É melhor a filha de fantasma. Mandar vocês tudo pra puta aqui, o pariu. Chama o Hulk. Vai ficar só eu e o Bruno aqui. Isso aí. Isso até ele não me irritar, porque ele vai se lançar isso também. É o pau do Loki aí, ó. Pau do Loki na sua puta. Que isso? Caralho. Gente, o Loki tá no Jurassic Park, é eu não tô Loki, sabendo. Cara. Que gratuito, o Loki, né, é o baixo astral, cara. Igualzinho. Tava no fluxo, a novinha da menina, sabe o que ela quer? Pau, pau. Ela, pau, quer, ela pau. Quer pau. E é um bundão gostoso, né, velho? Que o cara tava comendo, né? Cara, ela quer pau. Pau. Ai, Jesus. 3, 2, 1. Pronto. Perdemos. Ai, o calaveira. Tchau, tchau. Até amanhã. Você não vai tirar isso da edição, Miotti. Não, vou sim. Você não vai botar nada disso. Apresenta o Brunão logo. Cortar tudo já. Apresenta o Brunão logo. Eu vou tirar tudo. Eu acho legal que o Miotti, ele tem uma... Ele é o chefe, velho. Vai. Interessante que ele tem um dom de... Sabe quebrar um clima? Tá aquele clima assim, descontraído, a Miotti. Aí fica todo mundo assim. Tá bom. Tá, vai aí, o Brunão, então. Não, aprende direito. Não, né? Não, pois é. Eu aí fica minha, aquele minha clima assim, né? Eu quero direito, vai. É, não, aí fica aquele clima. É, né? Tá aí o Brunão agora, né? Ah, Brunão, é, gente, eu tô aqui. Lembra o que aconteceu no Wolverine, no filme do Wolverine? O primeiro lá? Não, lá no atrás. Wolverine horroroso, aquele não, que ele enfrenta o Blob. Sério, eu vou ali buscar água. Quando vocês terminarem de falar de filme ruim, eu volto. Não, mas a gente não, vai continuar não, falando... Não admito falar do Wolverine aqui. A gente vai não continuar admito. Falando dos Vingadores. Porque o Vingadores é um filme merda, mas é um filme bom. Não, tá. Eu gosto pra caralho, pô. Não, então, velho, assim, olha só. Tinha cara, esse problema do Wolverine. Não, peraí, cala a boca, caralho. Deixa eu acabar de falar. Aí, o Wolverine, que... Wolverine, eu fico puto, porra, esse cara, esse Wolverine... Oh, Bruno. Ele fica cochichando sozinho, falando com as bolas dele. Parece que ele é velho. Ele fica falando com a barriga e com as bolas dele. Bolinhas. Vem aqui, bolinhas. Bolinhas, olha só, bolinha, eu gosto de Wolverine, bolinhas. Não, eu não tenho mais nada pra falar. Por mim, a gente encerra agora e não mora, porque... Não, pô, não, tem que falar... Não, vamos falar das cenas que cada um gosta, acho que é melhor. Mas aí tem que falar das coisas boas agora também, porque o filme não é essa merda toda. Isso. O filme, a gente pontuou as partes ruins, agora vamos pras partes boas. Então não, vamos lá, parte vou puxar. Boa é a eu partir do momento que eles resolvem... Vou puxar! Ah, desculpa. A mas grossa. Assim... Derruba aí, né? Pera aí. Acho que eu vou derrubar você. Viu? Você que tá interrompendo. Vai. A Melina Maria vai com as outras. Se você faz, ela faz também. Ela vai cagar, eu não sou assim, não. Eu interrompo por livre espontânea vontade. Ai, tava com o dedo aqui, mas me deu pena. Vai, não vou fazer isso com ela. Eu vou contar com as dedas. Pronto. Obrigado. Tava precisando disso. Tava precisando da deixa. Alô? Retiro tudo que eu disse. Cadê o Brunão? Eu tô aqui, pô. Então vamos lá, vai. Ele ficou com medo. Caralho, né? Cara, vai, de... cara vai... me dá, eu, dá vontade de dar uma cara da menina quando ela faz isso, velho. É o que ela pontua. Você já percebeu que é na hora que vai? Isso. Vambora, vai. Aí ela. Já calei. Ela viu muito Chaves na vida. É, ela, cala a boca, menina. Ela tá. Aí você. Gente, vamos lá. Vou puxar ela. Estou calada. Por quê? Às vezes é uma forma porque bizarra era... de cala dizer... a boca, menina, eu tô falando. Por quê? Olha só. Rapidão, vai... peraí. Peraí, rapidão. Nossa, gente, hoje peraí. Tá igualzinho os Vingadores, vocês perceberam? É o derruba, cajado do derruba Loki, derruba a menina velho. Aí, o calaveiro, por favor. Tá. Pronto, obrigado. Tadinha. Deixa eu chamar ela de volta. Porque olha não só. Parar. Não, carro. Olha só. Vamos parar. Deixa eu terminar de falar. É, rapidinho. Vai, daqui volta. A pouco você fala, deixa você falar o que você quiser. Queremos agradecer especialmente aos nossos patrões. Daniel Alexandre Moreira, Eduardo Gurgel, Kleber, Alexandre Polizel, Rodrigo da Silva Vaz, Diego Borges, Andréia de Oliveira, Marcelo Torres de Albuquerque, Felipe Aluoto, Daniel Caixeta, Daniel de Souza, Rodrigo Carrapeta de Souza, Alberto da Silva Correia Júnior, Diego França, Silton, Lucas, Tiago Oliveira Martins Costa Luz, Paulo Alcântara, Wesley Samp, Alexandre Torres, Tiago Vasconcelos Ferrato, Lilian Serafim, Carolina Chial. Vai sair, meu ótimo? Gustavo Faria, Suelen Nastri, Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque e Alcântara. Esse errei. Eldis de Paula Oliveira. Faz o mar, é o sol. É de fazer meus olhos. E Uribão Obal. Vanessa Brizola. Mondave, sei lá, é isso aí. É Mundi. Mundi. Gutenberg, Lima dos Santos. Márcio Machado Matos, 3M. Carlos Leão Guimarães de Alvarenga. Rodolfo Bianco. E o Henrique. Então fica aí o nosso agradecimento especial a esses patrons e todas as pessoas que pagam para vir aqui assistir o Jurassic Cast. Beijo do gordo. Dos gordos, porque o Miote agora já entrou. Tô até emagrecendo, vem com essa não.